O azul 4206 é o solo? Azul 4206, solo Salvador. Tan 3897, é o solo? Puta solo, 3897. Ok, apenas para a coordenação, a nova frequência do controle é 1.99.8, ok? 1.99.8. Ok, tá 3897, tá ciente, 1.99.8 e já tá pronto para o push de estacionamento no 5. Enviado 3897 no 05, está autorizado, Samitaco. Vou chamar para o táxi na 3897. Azul 4206 é o solo? Altan 3567. Ok, aguarde. A próxima Juliette, voa no 273. Ou no 273, mantenha a posição antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, 273. Salvador, voo como 567, vamos atrás. Salvador, voo 273, irá observar o pushback do Airbus da TAN no 5, ok? E após o mesmo, vai prosseguir via Juliette até o 07. Aguarde uma coordenação. Então, 3897 no 5 já iniciou? Não, ainda não. Se quiser, pode autorizar o táxi dele, a gente inicia depois. Ok, então o gol no 273 vai prosseguir via Juliette para o 07. Gente, para Juliette para o 07, agilizando. Obrigado. O gol no 273. Prossiga. Tem que dar informação para autorização Brasília no 360. No 567, autorizado Brasília 360 via Upper Zulu 17. A subida será árvore após a borda elétrica com a primeira curva direita após a decolagem. 5027 é o código, 198 é o controle. A subida será Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Arbor, Elefa. Correto, chama para pushback acionamento. Decolada ao 01 no controle 1.19.8. 98567. Controle Salvador, TAN 3567. TAN 3567, contato radar, contato radar, contato radar, 380, saída da rádio. 380, Arbor 3567. Meia zero um, ciente, aguarde. Aguardo, 601. 19? Já possuo sim, autorizado Guarulhos, 360 via Pesolu 44. A subida será da El, Leda, Eudes, primeira curva direita após a decolagem, 5024 o código, 1935 ao controle. Autorizado Guarulhos, 360 via Pesolu 44. Subida da El, transição Leda, depois Eudes, curva direita após a decolagem da 510, com transponder 5024. Controle 1935, complementando 198. 198, afirmativo. Chama o controle em 198, está correto, chama para o pushback para a América. 198, prossiga. Pronto para cópia. Brasília aprovado, nível de voo 380 via Pesolu no 7. A subida será Arbor, após Arbor Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, 5520 é o código, 1935 é o controle, 198 corrigindo é o controle. Uniforme Quebec Fox, cotejamento correto, está no pátio 5, me confirme PLB. Permitido. Fracionamento, táxi e decolagem, agora vai chamar a torre 186, Quebec Fox. Solo, tá 3897, assinado, pronto para o táxi. 170 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, torre 186, tá autorizado, tá 3897. Salvador, após a passagem do seu voo no 601, pode iniciar? Afirmativo. Boa noite, na 3897, tá no ponto de espera da 10 pronto. 3897, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 160 graus, 4 nós, que nega no 014. A linha decola, o TAM 3897. 3897, autorizado a linha decolar, pista 10. TAM 3567, TAM Recife, 126 decimal 0, alterne 1228 decimal 8. 260228, agora é TAM 3567. Aqui em Alfa, ponto de espera, chame 286. Aqui em Alfa, ponto de espera, 286, boa, 1060. Estacionamento e porta de táxi, uniforme Quebec Force. Autorizado, chamo bem destaque. Autorizado, é para o 1601, autorizado a alinhar e manter pista 10, 1601. Alinha mantendo a 0, 1601. TAM 3897, decolada ao Zuno 1, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, agora 119,8, TAM 3897, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 3897, decolada na Dael, cruzando 1810. TAM 3897, bom, boa noite, suba para nível de voo 340, contato radar, autorizado direto Leda. Está presente, autorizado direto Leda, o TAM 3897, boa noite. Não, papatão, confio no setor de sobrevoo. Não entendi. Queima prato do poste, que me mira assim. Segundos pra cobrir. Papatango, autorizado Salvador, Salvador, a 3.500 pés, vai fazer o corredor poste por 15 milhas, curva esquerda, cabeceira 17, 0141 é o código, 1935 é o controle. Livre, voo. Voo 1601, mantém ponto, espera a aeronave que decolou à sua frente, vai fazer a mesma saída em nível mais baixo. Sim, o controle pediu 5 minutos de separação. Vamos aguardar 5 minutos. Colagem agora com a torre 1806. Tanque, eu chamei a minha 25 aeronave, Belmiro 123, altura minha 0410, Alvena no Galeão. Taxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, 186 com a torre, tenha uma boa noite. Romeu Papatango, Lívia Sonar, reporta para o táxi, Romeu Papatango. Aeronaves de mesma performance, mesma esteira. Ah, Deus, a gente tem que ter um pouco positivo. Agora. Segundo controle Salvador, voo no 601. Não, entendi, eu só queria saber se era um jato. Temo último chama a torre. Uniforme Quebec, Quebec Fox, autorizado táxi até o ponto de parada 97, reporta para ingresso, Uniforme Quebec Fox. Uno 601, vento 160 graus, 5 nós, autorizado decolagem pista 10. Equilibrado 10, boa noite. É 259, mantém ponto de espera da 10. Uno 273, autorizado para Fanfim, 36, via 3 do Luno 6, Subzael, Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5037 é o código, 1935 é o controle. Desculpe, Paulo, poderia repetir o 273, não pegou? Repito sem problema. Está autorizado com fim, nível de voo 360, via Upper Zulu 16. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder será 5037, 5037 e o controle em 119, decimal 8. Obrigado. Autorizado com fim 360, via Upper Zulu 16. Daniel Leda Brito, com cor à direita. Zona 5037, controle 119.8, com 12. Está correto no 273, chama para pushback e saneamento. Chama na condição, com 27. Do 2.500, o voo no 601. Voo no 601, no controle 19.8. 19.8. É. Boa noite, eu vou no 601, custa cruza 3.200. Voo no 601, boa noite, contato radar, se botar a mim, voo 3.360, pega da Elba. 3.60 da Elba. Fox Fox Serra, confirma o setor de sobrevoo. Não entendi. Só um minuto. Fox Fox Serra, pronto, cópia. Autorizado Salvador Salvador, CGL Valença, após decolagem, curva direita, no corredor Axé, o código transponder será o 0117 e o controle 119.8. Agora, Recife 251, ano 3325, obrigado, boa noite. Mike Fox, Sorte Serra, coteje novamente, por favor, o transponder e o código e o controle, por favor, a mensagem saiu entrecortada. O 198 é o controle, tá ok? Me confirme o pátio e o PLB. Pátio 505 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. Fox, próxima decolagem, informe. Uniforme Quebec Fox, vento no 60 graus, 4 nós, autorizado a decolagem pistão no 7. Siga Mike Fox, Trote Sierra. Controle, muito boa noite, está 3603, transfere do vento no 60, para 1950, informação amanhã. Foxtrot Serra, confirma o PLB? Dia, Salvador, boa noite, estamos 3603, transferência, vai atingindo 150. 9.8. 119.8, uniforme Quebec, Fox, boa noite. O meu Papatango ali mantém pistão no 7. Dia, Salvador, boa noite, estamos 3603. Então, 3603, modulando 198. 3603, boa noite, Quebec Fox, 59, o vento 160 graus, 5 nós, autorizado decolagem pista 10. Só 3603, desço para nível de voo 050, na Pro 8 Mar, chegada Mar. 050 Mar, perdeu o contato, esse contato está na 3. Pede essa identificação para 3603. Chamou 3603. Uniforme, Quebec Fox, contato radar, desço para nível de voo 320, saí da A. Só para nível 380, saída Airborne, reclame Quebec Fox, tá? Oxané 6259, decolado aos 22, controle 119.8. Controle 119.8, Oxané 6259, boa noite. Controle Oxané 6259, decolou, passando 1300, saída da EO. Solicita mais direto da EO, por favor. Chanel 6259, contato radar, botar 20 de voo 360, autorizado para a direção. Direto da EO, nível 360, Chanel 6259, obrigado. Golo 601, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325. Papatango Romeu Papatango, vento 170 graus, 4 nós, autorizado a decolagem, pista 17. Chamo para o cruzamento da 1028. Uniforme Quebec Fox, sobre restrito nível de voo 320. Restrito nível de voo 320, capitão. São 3603, desço para 3000 pés, Senegalva 014. 1-0. Autorizado cruzamento, Romeu Papatango, reportando eixo 1028 ali. Autorizado, portará livrando eixo da 1-0, Romeu Papatango. Romeu Papatango decolou aos 2-6. Reporta eixo 1028 ali. Salvador, copiou a última do Romeu Papatão? Ciente, Romeu Papatango decolado aos 2-6, reporta 1028, eixo 1028 livre. Vai chamar quando livrar o eixo da 1028, Romeu Papatão.